pedindo esmolas. Em breve, toda a cidade está sabendo do que acontecera, e até o seu pai tenta demovê-lo daquela ideia, mas Chico diz que não pode deixar um grande amigo ser enterrado daquele jeito. E, caminhando pelas ruas, encontra um cego, que lhe pergunta: Chico, onde você vai? Ah, meu nego, eu estou indo buscar recursos para enterrar o Juca, meu ex-patrão, que está completamente na miséria. Meu nego diz para ele: Chico, eu ouvi falar. Naquela hora, Chico percebe dos olhos apagados descer duas lágrimas longas. Ele pega o seu saquinho de esmolas e diz: Chico, aqui tem algumas esmolas de hoje e de ontem. Leve para ajudar a família do seu Juca. E Chico se compadece, vê a grandeza daquele homem tão simples, necessitado, que ajuda a enterrar seu Juca. Toda a sua família se comove, a família de Chico também. Chico estava certa vez em casa e seus irmãos estavam se queixando porque estavam roubando roupas do varal. E Chico, que só tinha um paletó, vendo o seu paletó ser estendido, os seus irmãos disse: Chico, monte guarda, fiquem alerta para proteger as suas roupas, inclusive seu paletó. E Chico monta guarda, mas o ladrão se aproxima e ele não diz nada. Ele leva o seu único paletó e Chico continua orando por ele. Mais adiante, quando o ladrão coloca a mão nos bolsos do paletó, tinha um bilhete: Deus o abençoe. Esse era o nosso Chico. Outro dia, ele estava dizendo a alguns amigos qual o seu caso mais importante, o momento que mais lhe tocou o coração. E ele diz que estava saindo de casa com o horário marcado, tinha um compromisso inadiável, alguns autores dizem que no cartório, outros dizem que era numa entrevista de emprego onde ele ia ganhar 3 vezes mais e que se não fosse naquele horário, perderia a fila. E ele sai de casa apressado para pegar o ônibus que passava a cada 2 horas. Se ele não pegasse aquele ônibus, perderia a sua chance ou o compromisso inadiável. Quando está a caminho, percebe o ônibus aproximar-se e do outro lado uma criancinha que gritava: seu Chico, seu Chico, e vinha correndo em sua direção. Naquele momento ele ficou dividido: ou pegava o ônibus e conseguia o emprego onde ganharia 3 vezes mais, ou esperava a criança chegar. Mas ele decide, deixa o ônibus ir embora, ajoelha-se e recebe a criança. A criança lhe diz: seu Chico, o que foi, meu filho? Ah, seu Chico, eu queria lhe dar um beijo. E Chico: dê, meu filho, me dê não só, mas 10 beijos. A criancinha tirou uma flor, daquelas que se pegam nos canteiros das ruas, e ele disse: Chico, eu trouxe uma rosa do jardim do céu para lhe entregar. Naquele momento, Chico tivera a certeza da sua missão aqui na Terra, que ele viera certamente para jamais deixar de atender um necessitado, uma pessoa sofrida, que aquilo era superior à sua condição social, à sua felicidade, e afinal era uma criança. E nós nos esquecemos tanto dos nossos filhos, damos celulares, dinheiro, bicicletas, motos, automóveis, mas não nos doamos porque não temos tempo. Mas Jesus, que só tinha 3 anos e 12 apóstolos e letrados, não andava estressado nem correndo, sempre sereno, e quando vieram as criancinhas, ele disse: não as impensais, deixai vir a mim as criancinhas. E vos digo a verdade, que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrarei no reino dos céus. Então Jesus tinha tempo para as crianças dos outros, porque renunciou também à sua família, e as nossas crianças estamos deixando ao abandono. Merecemos meditar sobre isso. e os caos.